sinagoga a voz ecoou. A graça do Senhor se manifestou. Multidões creram, corações se abriram. Judeus e gregos juntos adoraram. Ó Deus vivo, que faz maravilhas, levanta os coxos, traz vida ao que é dor. Em tribulações encontramos força, em Ti, Senhor, somos mais que vencedores. Paulo e Barnabé, ousados em fé, anunciando a verdade, o amor de pé. As nações clamam ao Deus que é real, deixando as vaidades, buscando o ideal. Ó Deus vivo, que faz maravilhas, levanta os coxos, traz vida ao que é dor. Em tribulações encontramos força, em Ti, Senhor, somos mais que vencedores. E mesmo apedrejados, não desistimos. A graça nos levanta, seguimos unidos, confirmando os ânimos. Em Ti confiamos, pois em cada luta mais perto estamos. Ó Deus vivo, que faz maravilhas, levanta os coxos, traz vida ao que é dor. Em tribulações encontramos força, em Ti, Senhor, somos mais que vencedores. Português e worship, acústico e guitar, piano, CD dos BPs.